traçavas, usada para uma grande benção, era o que eu devia ser. Senhor, te entrego o meu louvor, porque tu me chamaste.